existe a flor tão desprezada no imenso jardim, tão perfumada qual lindo jasmim, e ninguém vê, pois o jasmim, o seu valor já se fez propagar, e a outra flor escondida está, e ninguém vê, e ninguém vê. Se não és a flor que a todos se faz tão linda, oh, tão linda, seja a flor pequenina no jardim de Deus. Se não és a flor que a todos se faz tão linda, tão linda, seja a flor pequenina no jardim de Deus. O exterior vai se passando qual chuva a cair, e o interior sempre vai existir, mas ninguém vê teu rosto assim. Talvez às vezes te faça chorar, mas Jesus Cristo te olhando está. Olha, Jesus te vê, Jesus te vê. Se não és a flor que a todos se faz tão linda, tão linda, seja a flor pequenina no jardim de Deus. Oh, se não és a flor que a todos se faz tão linda, tão linda, seja a flor pequenina no jardim de Deus.